Aqui é crocodilo, meu amor. Que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo assim. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdoou. Do abraço, e como diz o ditado,